nosso beijo doce apaixonado. Cor da tarde a cair, cor da tarde a cair. Deixa essa noite pra depois. O que é nosso é pra nós dois. Vou ficar do seu lado. Seguir.